Licença aqui, família. Pra quem não me conhece, neto do sapo. Timonte MCs, Zona Norte, favela do sapo. Vou ser bem curto e grosso, irmão. Se tá esperando ouvir blim blim, aconselho a desligar o som. Aqui é gangsta, rap contundente, moro. Salve, salve, vugulô, família Os Maloqueiros tá na casa. Primeiramente agradeço a Deus por nos mostrar que esse é o nosso caminho e por ter nos dado força nessa caminhada. E agradeço também a nossas famílias e amigos que acreditaram e acreditam. Sem mais delongas, porque é o seguinte, quando o Dimonte encosta nessa porra, Dimonte pra tumultuar, tamo aqui meu truta. Sem medo de falar, chegamos pra aderir a luta. Do sapo pra guaianazes, vários rapazes capazes, causando estrago como os antigos kamikazes. Como o brilho da lua, o rap domina a rua. Tira agora vacilão, é neto, vai que é sua. Tupac sabotagem, os cara que marcou. E corre, avisa os moleque que o rap chegou. Ouvi Ferret dizer no show e agora repito: Jesus é quem perdoa, eu não tenho dito. Folgado, aí são seus olhos. Sou só mais um mano de boa, que ouvi muito notório. De 2007 pra cá, muita coisa mudou. Já foi pum pá, um, dois, onde tudo começou. Nós dá valor pra todas as letras, da primeira à última, vamos escrever. Com fé em Deus, nunca parar. Com migalhas de pão, eu arco meu caminho. Deus tá do meu lado e não estou sozinho. Liga os moleque, pode avisar. Que nós tá chegando de monte, quatro mutuar. Com migalhas de pão, eu arco meu caminho. Deus tá do meu lado e não estou sozinho. Liga os moleque, pode avisar. Que nós tá chegando de monte, quatro mutuar. Com migalhas de pão, eu arco meu caminho. Deus tá do meu lado e não estou sozinho. Liga os moleque, pode avisar. Que nós tá chegando de monte, quatro mutuar. Quatro mutuar. Suburbano e tenho convicção. Chegando pra tumultuar, com força no refrão. Sigo firmão, no sapo, no perito, a pampa. Caminho nos becos, nas quebradas de samba. Acredite no seu sonho, é o que eu te digo. Tenha fé em Deus e seja forte amigo. Porque pra nós também é treta, cê tá ligado. Desde 2007, no corre lado a lado. Um movimento pesado que incomoda muita gente. Esse é o rap, meu grau e contundente. Eu sou latino-americano, um cara que não para. Tô sempre por aí, me vem como é coisa rara. Sem dó nem dor, só com por amor pra me parar. Nem se pedir por favor, nós é leão, tiozão. Não cabe no seu quintal. Criado na selva, os bica que passa mal.